o sobe e desce, os neguinhos no corre. Tão pilotando no globo da morte. É nesse corre que as moedas giram. E elas disse que essa noite vai sentar pros cria. No sobe e desce, os neguinhos no corre. Tão pilotando no globo da morte. É nesse corre que as moedas giram. E elas disse que essa noite vai sentar pros cria. Eu tô no corre dos plaquê, no parangolê. E nesse sobe e desce, dinheiro nós faz chover. As cocota quer meter, senta na madeira. E os penetra de frevin, só chá de cadeira. Abílio é o pai, o chefe delas. Na missão eu sou responsa e nem pago de tagarela. Na cinta um três janela, no bolso caixa de bala. Na carteira um sijontex, na conta as numeradas. Vai gritar, fala nada não, deixa abaixo W.O. e CTS na encolha, conta os placos. E nesse sobe e desce, o corrinho é pra poucos. Por isso que nos chama de tropa dos quebra-bolsos. No sobe e desce, os neguinhos corre. Tão pilotando no globo da morte. É nesse corre que as moedas giram. E elas disse que essa noite vai sentar. No sobe e desce, os neguinhos no corre. Tão pilotando no globo da morte. É nesse corre que as moedas giram. E elas disse que essa noite vai sentar pros cria. Se tem de 100, senta. Rebola no biquinho da Glock. Mandraca que é os maloca, que porta os revólver. Faço maço de grana e o PayPal me adora. Pra contar minha cédula, só contadora de notas. Me chame de tio Patinhas, em casa que tá as moedas. No mocó que tá os quilo, munição e as peças. Isso atrai as pepeca e os amigos de gaiato. Pior que carrapato dos que fica puxando o saco. Bala pra você, doce pra aspirir. Pra nós um corre bem feito pra ter os pais me rir. Não cresce o zóio, fi, senão tu vai subir. Não sobe e desce, tô no corre pras paquitos o fluir. No sobe e desce, os neguinho corre. Tão pilotando no globo da morte. É nesse corre que as moedas giram. E elas disse que essa noite vai sentar pros cria. No sobe e desce, os neguinho corre. Tão pilotando no globo da morte. É nesse corre que as moedas giram. E elas disse que essa noite vai sentar pros cria. Então senta malvada, senta. Prova que é mandar. Pode pedir docinho e bala, que hoje vai ser tipo só pentar. E os hop pedala, no sobe e desce é nóis. O seu corrinho é fraco, do W.O. feroz. Massacra tipo algóis, nós sou guato que é heróis. E as laticas diz pra mim, seja menos veloz. Correndo, correndo, correndo, correndo, que o corre não para. Trampando, trepando, contrabandeando o ouro e a prata. Tão bem envolvendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, paquita que é taca. No corre que eu faço, o bagulho é louco e duro.